Eram três moças bonitas que foram à praia passear. Eram três moças bonitas que foram à praia passear. Uma era Oxum, outra Iansã, a outra era Iemanjá. A outra era Iemanjá. Transistor ligado, potência no jeito, tudo pronto. Fique sintonizado, não bate com invocado que deixa todo mundo tonto. Cheio de assunto, cada um aumenta um ponto no hip-hop do rádio. Swing, estilo, infarte, agudo do miocárdio. Temperado com pimenta, cloreto de sódio, pole position no pódio. Qualquer dia assombrando seu vídeo com mais uma transmissão inclusiva, de vibração positiva, propriedade intelectual coletiva no ouvido. Samba de som destruído, grapiche, throw up, estampido, estupendo na arte de rua. Saca saia massa, gandaia na sua praça, animando seu espaço, construindo passo a passo. Eu falo, eu faço, rap eu conheço, rima tem seu preço, transmite paz, vontade de correr atrás. Quer mais? Tem pra todo mundo. Roda, picape, comando, escape do ataque, do bate com retumbante profundo. Quatro cantos do mundo, quero levar o meu bloco. Aprimora a ciência pela experiência que eu troco. O gás que eu coloco, o ponto que eu toco, a gente faz, tem na paz como foco. Venha! Um chip flutuado na praia, levando mensagem de Iemanjá. Engenho na lata de serra, na beira do mar. Batida que a vida segura, balança, rede e coração. Maré mansa não cansa, criança não é mole não. Já paguei mico, já paguei sapo, pra gestapo, prestação. Filho, não aperte o gatilho, nem perca a razão. Pirulinho não é folclore, então ignore esse sofrer. O mundo tem paz, tem guerra pra se esconder. Dizeres desertos, mares abertos, despacho futurista pra turista viajar. A cara já fritando, comida sobrando, incenso queimando, que bebe no guitar. Quimbumbo, quilombo, xangô, xequerê, turrão, cote, ouve o toque do rumpilê. Oxalá disse que o amor vai vencer, o batalha viu como eu quero te ver. A cara já fritando, comida sobrando, incenso queimando, que bebe no aguidá. Quimbumbu, quilombo, xangô, xequerê, turrão, cote, ouve o toque do rumpilê. Oxalá disse que o amor vai vencer, ó batalha viu como eu quero te ver. Um chip flutua na praia levando mensagem de Iemanjá. Um gênio na lata de serva na beira do mar. Batida que a vida segura, balança, rede, coração. Maré mansa não cansa, criança não é mole não. Já paguei mico, já paguei sapo, pra gastar por prestação. Filho, não aperte o gatilho, nem perca a razão. Pelourinho não é folclore, não ignore esse sofrer. No mundo tem paz, tem guerra pra se escolher.